meuscds.com. Quando o vaqueiro se apaixona e não é correspondido, o coração fica partido. O jeito é ir pra vaquejada e tomar uma com os amigos. Menina, sua boca tem gosto de maçã. Seus olhos são lindos como a brisa da manhã. Não sei, mas o que faço pra ganhar os seus abraços? Se dependesse de mim, a gente já estava juntos. Não vivo sem você, nem mais um segundo. Passo por cima de tudo pelo nosso amor. Ainda tem teus pais contra o nosso amor. Quantas vezes em silêncio eu caí no choro. Só Deus sabe o que eu sofri, o tanto que chorei. Mas tem nada não, eu vou levando a minha vida aqui no meio do gato. Vou dar tempo a tempo, não vou me desesperar. Um tem que perder pro outro ganhar. O vaqueiro sabe fazer também, menino. O vaqueiro não sabe só cantar não. O vaqueiro também faz, e faz desse jeito. Menina, sua boca tem o gosto de maçã. Seus olhos são lindos como a brisa da manhã. Não sei, mas o que faço pra ganhar os seus abraços? Se dependesse de mim, a gente já estava junto. Não vivo sem você, foi mais um segundo. Passo por cima de tudo pelo nosso amor. Quantas vezes em silêncio eu caí no choro. Só Deus sabe que eu sofri o tanto que chorei. Mas tem nada não, eu vou levantar a minha vida aqui no meio do gato. Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar. Um tem que perder pro outro ganhar. Mas tem nada não, eu vou levantar a minha vida aqui no meio do gato. Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar. Um tem que perder pro outro. JG, sua mão do vale, parelhinho dos manos. O mato paredão. Dia que você demorar, o Gerson, gravações pro CD de Pacujá. O paredão de ferro. Menina, sua boca tem o gosto de maçã. Seus olhos são lindos como a brisa da manhã. Não sei, meu CDs, mas o que faço pra ganhar seus abraços? E dependesse de mim, a gente já estava junto. Tão vivo sem você, foi mais um segundo. Passo por cima de tudo pelo nosso amor. Ainda tem Deus mais contra o nosso namoro. Quantas vezes em silêncio eu caí no choro. Só Deus sabe o que eu sofri, o tanto que chorei. Mas tem nada não, eu vou levantar minha vida aqui no meio do gato. Vou dar tempo a tempo, não vou me desesperar. Não tem que perder pro outro. Tem que perder pro outro ganhar. Os pais da mídia e a oficina pegada do Rihanna. O paredão da vida mídia.